ladies and gentlemen. Salvador, sou 3197, boa noite. Boa noite, sou 3197, aguarde a cópia, Galeão. Sim, sua informação, estou guardando o quadro, 3197. 1160 graus, com meia dúzia. Estou no zero, todo utilizado, autorizado todo. Rebeca, até o ciente, muito obrigado. A sua estrela, que é bem contente. Autorizado, pouso no zero, 1970 graus, 79. Autorizado, pouso, que é bem contente. Plan 3197, autorizado Galeão 360, upper do Luno 4. Decola da 10 com curva direita na saída da EL, transição Blaze. Transponder 5443, controle 199.35. Autorizado 360, upper do Luno 4, da EL Blaze, saída decola da 10 com curva direita. 5443, transponder 1935, controle 3197. 3197, correto, chamar para puxa e acionamento. Chamar, muito obrigado. Solo Salvador, boa noite. Webmaster 08, sente informação alta. Webmaster 08, boa noite. Aguarde a cópia Recife 330, agora informação Bravo. Aguarda a cópia Recife 330, vai. Autorizar Bravo, 1709. A próxima perna do hotel? Eu já vou botar pra Zé Lúcio. Entendi. Solo, tá passando por isso? Deve ser que eu tiro uma consulta para o aeroporto. Whisky Quebec Hotel, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, Quebec Hotel. Webmaster 08, copia. Webmaster 08, autorizado Recife 330, nível Upper Whisky 58. Decola da 10 com curva esquerda na saída Puca, transição Aracaju. Transponder 5432, controle 119.35. Autorizado para Recife, nível 330, Upper Whisky 58. Açúcar, localizou saída decolada 10 por esquerda, transponder 5432, controle 119.3, Wesley 6708. Correto, Antônio Antônio, puxa acionamento, Wesley 6708. Solo Salvador, gol no 273. Gol no 273, aguarde a cópia com fins. Aguardando a cópia, saída prevista, por favor. E Gonza. Gol e Gonza, obrigado. 14 mil, informe estabilizado. Estarei estabilizado, gol no 776. Quebec Hotel, autorizado o ingresso via Juliette para o Pátio Uno. Na Lima vai chamar a torre no 8, decimal 3. Boa noite. Ativo. Boa noite, o 940, puxa de questionamento, posição 01. Autorizado, chame táxi, gol no 940. Autorizado, chame táxi. Passador 08, Salvador. É, escuta 08. A escolta é até mais próximo de Salvador ou, né, ou já está retornando? Não, a escolta é nos hotéis próximos aqui de Itapuã. Certo. Pushback, acionamento, Auto 3197, posição é 9. 3197, aguarde. Aguardando 3197. Qual é, Auto 3197, agora tá livre, pushback, chame táxi. Chama para o táxi, Auto 3197. Quebec Hotel, Lima Mike, reporte Quebec. Lima Mike, reporte Quebec. autorizado o cruzamento da pista 17 Quebec. Frequência livre estacionar. Obrigado. Obrigado, boa noite. Boa, até daqui a pouco. ILS Gol 976. Gol 976, completa final, chame torre 18.3, Lobos. 18.3. Copia. Escuta. Bono 273, autorizado com fins 360 nível, Upper Whisky 58. Da cola da 10 com curva direita na saída Gole, transição Gonza, transponder 5436, controle 1 no 9.35. 5436, transponder? Afirmativo. Autorizado 360 para confins de Upper Whisky 52. Cola 10, curva direita, na saída Gole, transição Gonza 5436, transponder, controle 395, Gol 273. Bono 273, só confirmando rota para o ISC 58 e o controle 1 no 9.35. Para o ISC 58, 19.35, controle. Bono 273, correto, chama pronto para o puxo estacionamento. Chamando a pronto. Solo do 1940 para o táxi, POB 184, autonomia 4 horas e 30, alterno galeão. 940, táxi via Índia e Alfa Bravo, quando lá, torre 1.8.3, o ajuste no 0.2, bom voo. Índia Alfa 283, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, Gol 940, próximo ponto de terra. 132 a bordo, 3 horas e 55, alternando Guarulhos. 940 no ponto de terra, dona Zé. Confirme aí, por gentileza, novamente os dados. 132 a bordo, 3 e 55, alternando Guarulhos. De 132 a bordo, 3 horas e 55 Guarulhos, autorizado o táxi via Juliette Alfa, quando na Bravo Torre no 8.3, ajuste no 0 no 2, bom voo. Ok, Juliette Alfa e Bravo, ponte espera, 83, 1012 é o ajuste, 3197, boa noite, obrigado. Uno 940, poderia confirmar o PLB? Uno 84. Obrigado. 776, solou ao 02, direita no 219. Boa noite, Gol no 776, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette. 3, 1408, bom posto. 08. Correu, caçador, 08. 08, prossiga. Tá, né, para o próximo farol de Itapuã, instruções para pouso. 17. Gente, da presente direita, base pela direita para 17, cruzando a final da 10, reporte final da 17. 7, 08. Aguardará até a 3603. Decolado ao 04, 1935, controle da viagem. 1935, boa noite, obrigado. Controle, boa noite, Gol no 940. Gol no 940, contato radar. Cadê da Elcio, bom nível 360. 360, Natalho. Boa, ali mantém no zero. Ali mantém no zero, 3197. Na base para 17, o catador 08. 08 autorizado, 17, 150 graus com 62, 1012 no ajuste. 08. 3603, pronto. 3603, autorizado Guarulhos 340, nível negativo 360, Aperuíski 50, decola da 10 com curva direita na saída da EL, transição de NER. Transponder 5447 e o controle 1 no 9, decimal 35. Autorizado 340 para Guarulhos, pela Aperuíski 50, decola da EL de NER com curva à esquerda 5447, transponder 1 no 9, decimal 35. Tá 3603, curva direita após a decolagem. Curva direita, tá 3603. Correto, em pronto, puxa acionamento, tá 3603. Demora quando pronto, tá 3603. Bom, Salvador, 16708, portão 4 para o pushback acionamento. Web 6708, coordene com a equipe de solos. Após o parqueamento do Boeing da Gol no 02, está autorizado pushback no setor, chame táxi. Após o parqueamento do Boeing na 2, está livre o 6708. Pro Litam 3197, boa noite, decolado. 3197, boa noite, contato radar. Saída da El, subo nível 360. Da El 36. Decolado ao 08, controle 1935 para viagem. Zuno 97, chama controle 1935 para viagem. Está cruzando 2000, 3197. Autoriza voar da El. Dado da Elta 3197. Grato. Passando 110, gol 940. Gol no 940, está restrito agora a nível 300. Chama o centro Recife na frequência 1-3325 e alterna 1-288. 1-3325, 1-288, restrito a 300. Gol, 1-940, boa noite. Solo Webjet 6708 estacionado, 152 a bordo, 3 horas e 5 de autonomia, alterna Fortaleza, pronto para o táxi. Web 6708, táxi via Índia, Alfa Bravo, quando lá torre no 8, decimal 3, o ajuste 10112, bom voo. Livre Índia Alfa Bravo, considera torre 23012, boa noite, Webjet 6708. 08, ambulância 6708, pronto no ponto de espera. 3197, chame agora o centro Recife, 13325 e alterna 1288. 3325288, obrigado. Boa noite. É 708, decolado aos 15:19:35, controle, boa viagem. 19:35, obrigado, até a próxima. Até. Controle web 6708, boa noite, Libra 1500 na sua escuta, Bucaracaju. Boa noite, Webjet 6708. Contato radar, sai da PUCA, suba ao nível 330. Contato radar na PUCA 3307. Recife, gol 1884, muito boa noite. Gente da informação, Bravo, descendo ao 150, cruza 190, Mari. Gol 1884, boa noite, identifique. Chegada Mari, desça para o nível 050. Mari para o 050, gol 1884.